tantas dores. Eu penso que não vou resistir. Quantas lutas, eu penso que não posso vencer. Mas é na fraqueza que se aperfeiçoa o poder. Dependo de ti, ó Deus, vem me socorrer, Salvador, Libertador, Salvador, Libertador. Fraqueza que se aperfeiçoa o poder. Dependo de ti, ó Deus, vem me socorrer, Salvador. Só quem vive vence a morte. Só quem vive. Salvador, tu és Deus. Libertador, Salvador, adore, adore, adore. Libertador.